Uma velhinha de 300 e tal anos entra muito devagarinho numa sex shop. Em grande esforço, avança até ao balcão, com as pernas aos tremeliques, num andar pouco estável. E sempre a tremer, pergunta ao empregado. Desculpe, tem vibradores. Sim, minha senhora, temos vibradores de vários modelos. Tem daqueles cor de rosa, bem grandes, com 25 centímetros. Sim. Sim, minha senhora, esses têm tido imensa saída. E sabe como é que funciona? Pois com certeza que sei, minha senhora. Então, importa-se de me ensinar a desligar esta porcaria?